chegar. Chega junto, chega no animal. Foi logo querendo você. Aqui no Baile do Patrese. Não adianta mais me enganar. Vamos dançar A brincadeira vai parar. Fala, minha filha, o que, é que você quer? O quê? Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. DJ Patrese. DJ Pedrinho. Bora, burro. Dá um choque, pai. E com o som. Fala, meu brother. Parceiro de gama, entrar também. A todo nosso croco red. O que vou fazer sem ter? E o Bruninho. Comigo. Croco Live! Toca pra mim, balsão. Olha o D2, Marlon Bicho. Deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você. Meu parceiro D2 do rock. Amor. Tá aqui presente com a gente também. Toca pra mim. Liga. Vamos lá. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Se foi tão superficial. Bora que ele entra pra cima. Disse não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. É o D2 do rock. E me escuta. E aí, tonelada? Sabe quem é, Alessandro? DJ Nini. DJ André. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. Choque. Os carinhos, veja onde fui parar. Porque eu não sou bem. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande... Canta, recreio, vai! Vocês! É tipo eu. Acho meu sonho. Lá vai, lá vai, lá vai. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do mal que vou viver. E toma, toma, toma. Certo dele, papai! DJ Patrese! A minha Meu parceiro Rodrigo também. Verdade. Das Cabas. Já sabe que não vivo mais sem. Valmir, Gabriel aqui comigo também. Era qualquer hora. Meu parceiro Vitor também. Fala, na Maramaia. Como é que eu posso reagir? Sério, Pedrinho. Se recebeu uma mensagem. Ela diz tudo que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só. E o Gabriel Gama. O Oquinha. O Filhão. A Iana. Josué Eric. E o Tapioca, né? No momento estou curtindo com a galera. Já o Serginho. Me fazem sorriso. Consulta top, pois é só a guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Diego da Pedreira! É do jeito que o Lauro dá valor! Fala, Josimar! Josimar Digital também tá briguinho, gente. Obrigado, viu? Dorme, desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Vem no amor. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Sacode, vai! De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Lá vem! Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. E me faz viver. Beijo pra você. Ela tá no Gigão. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Alô, Tomé! Dormindo. Thiago dormindo, mora dormindo. Prefere se ferir. E o quê? E o quê? Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Assim que se faz. E eu? Eu te quero. Fala pra ela agora. Vem, coisa. Você sabe que eu também te quero. Os empresários da Ceasa, do Crocodilo, estão aqui, ó, detonando tudo. É pigadinha tribulada. Foi na festa que aconteceu. O quê? Esqueci. Fazendo coração. Fala, Bruninho. Apaixonar. O nosso diretor aí. A nossa família Corco Live. Você e o Dedos do Rag. Aqui do nosso lado esquerdo. Obrigado, viu? Galera que estiveram conosco ontem lá no Planeta Show. Já invadindo aqui, recrindo de Deus. O Serginho também. A toda a nossa diretoria também. Lá do Broca Boa. Só na manha aqui, gajinho. O nosso empresário Lauro também. Alô, Paulinho! Que encontrei, me apaixonei. Um abraço também, Vanessa. Como um som. É do Tigre Saúde. Vanessa Galvão. É a Vanessa. Não consigo mais te esquecer. É minha amiga, Vanessa do Bronze. Já falei. Meu parceiro Lucas Moraes também. Em companhia do compadre Paulinho. Paulinho, te toca, viu, pai? Como é que é? Você sabe que eu também. Jogador Danilo, tá ali? Aí, Danilo, aí! Por você, minha pai. Aí, meu jogador aí, calma, Paulinho, porra! Se toca, pai! Foi na festa que aconteceu. romance. Começa aqui no gigante, no baile do Papese, e bota caqueado no gingado. Toma, toma, vai! Baile do Patrese é bagulho doido. Tô te falando! Se você quer, então vai. Tu vai fazer o que quer, chorar nessa sequência aí, mano. Não mudou, juro não te quer mais, porque me magoou. E a Gabriela Assunção também. E o nosso brother, parceiro Douglas Silva. Tá aqui com a gente, obrigado, viu? Como foi inocente me entregando loucamente. Bora, Gabi! Bora, mulher! Meu parceiro empresário também, Filipinho no leilão. Aí, Filipinho, esse cara aí tem maior respeito. Amigo particular do Patrese, do Marlobit, da galera do Crocodilo. Filipinho do leilão, aquele abraço a você, maluco. É nóis, sempre, pai. Meu parceiro, o Lauro, tô nem vendo. O Lauro tá na área, então tá bom, tá pai d'égua, papai. A gente também aí, Ney. Grande abraço a você, moleque. Manda os canibais. Sucesso. Eu te falei, Caio. Caio do Crau. Eu te falei, eu te falei. Eu te falei pra não se entregar. O Arthur Faca também. Você se machucar. Tá num som que eles dão valor. Amor, onde não há. Gigante Crocodilo Prime. Meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado é. Chicona. Entendo que é difícil acreditar. O Ticona me aborrece no WhatsApp, mas eu gosto de ficar na boca. Você é camarada. Mas eu te digo. Isso quando tá porre, meu Deus. Que esse é nóis, Ticona. Feliz Natal pra você, viu, garoto? Fala, Catutão! Parceiro Rodriguinho também tá aqui com a gente, obrigado, viu? Tem que ser você. Também, aquele abraço a você, Alessandro aí, teu filho aí. Como é que é? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Bora, Bonimar. Não adianta tu botar óculos, não. Penso em você. Tu não vai ficar comportado. Só avisa a me tocar como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. O quê? Doido, é? Para o mar, trazer você. Te preciso. Ah, eu preciso desse amor. Lá vai, lá vai. Quem tá aí? Quem tá aí? Gênio expressão, é? Então, rock doido. Bora pra cima, ruiva. Põe o caqueado também. E põe o caqueado no gingado. Caqueado no gingado. Lá vem, lá vem, lá vem. Compadre Paulinho, do jeito que tu. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. todo gingado. O bora Marlon Beat, detona o papézinho e toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, arrepende! Pra cima, pai! Você vai pro passarinho! Bora, passarinho, sabe quem é nós? Fala, Anderson! A Mila também! Lá do Bloco Bom! Você se foi e não pensou em mim. O Michel GDA também! Você tá aqui na área! O MC hoje! Um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. E aí, estou bem, eu superei. Virei a página. Você é meu amigo Serginho, pai. E aí, Serginho? É nóis! Eu encontrei e te esqueci. Novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. O quê? Olha o anjo bom. Olha essa lata aí, ó. Juninho no Bar de Lisboa. A primeira. Se tem história, meu irmão. Te contei. Fala, Juninho. O amor nasceu. Fala, Ítalo. Chama um abraço bem nosso no brother. Parceiro Ítalo. O Rômulo também, o Vitinho. O Cassiano. Toda nossa equipe 5 tá aqui, ó. E vir aqui sem teu amor. Vai, filha, vai, vai. Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Olha só, lembrando que nessa quinta-feira ainda tem Caribe Show. Sexta-feira tem a sexta toca top do Real lá no Ponte. Sabadão. Nem não posso mais viver sem. A parada vai ser no Açaí Biruta, meu irmão. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Agora! Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. O que será? O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas. Uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das canções a... É tipo aqui, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Pode ser agora, agora. Agora! Nunca amou ninguém, não. Se eu vi, você já viu que é fantástico. O DJ Dinho, fala, Nanã. E hoje tanto amor. O Davidson, o Zezinho e o Gêmeo Expressão, valeu. Mensagem que vem do altar. Bora, turma. Muito som. Bora, meu filho. Eu ligava, e você não me escutava. Quem tá gostando, o Ricardo Rio, né? Eu ria, e você não me atendia. 1, 2, 3, 4. O homem do baile chegou. É o baile do Patrese. Patrese sem tese. Hoje é sem tese. Vamos que vamos. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste a esquecer. Agora é sua vez. você aqui, Murilo. E que você ia voltar. Para, Júnior! E o nosso empresário, Júnior, também lá do Carimbão da Sorte. PJ Esporte. Você também, juntamente com o nosso grande parceiro, o Thiago Dormido, tá aqui, ó. Bora, Murima, bora, Murima. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Adriano Parque. E a Carla também tá na área. Aí ela, tá? Tá aqui, pai. Adriano Parque. Pra Carla, pra cima. E agora o Patrese trabalhando com a Trevo Esporte. É a Trevo Esporte na parada, neném. Põe na tela aí, pai. É a Trevo na parada, meu irmão. A verdadeira paga na hora do Norte e Nordeste do Brasil. Norte e Nordeste, já pensou? É a Trevo na parada, tá na tela. Também aqui de massa comigo. É o príncipe de novo. Faz a galera agitar. Bora, Juninho. De pai não tem dono. Bruno e Trio. Saca só, malandro. Agora que vai começar o bagulho todo, tá doido? Meu parceiro Juninho, estão tudo mamado e se desgraçado, meu irmão. Pelo amor do Cristo. Sozinho, vou jogar o Juninho daqui. Ah, mas eu sabia que você ia voltar. O cabelo da minha perna, hein? Para tocar, Mega Príncipe Negro. O som da galera. Lá vai, lá vai! DJ Edilce Dieto, tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Bora que vai começar! Tô tudo doido. Pega a do povo. Ha, ha, é o príncipe de novo. Faz a galera agitar. Mega príncipe negro. O som da galera. DJ Edilce Dieto. Tocando nossa canção. Meu parceiro Jay César. Valeu, aí da Hot Valley. Esse cara é amigo particular da galera do Crocodilo. Considera, é César. Tamo junto, Michel. Você tá com o Paulinho aí bebendo todo já? Danil César. Daqui a pouquinho tu vem aqui, né, pai? Aquele abraço pra galera. Tudo junto e misturado hoje. Cachorro doido e crocodilo. Bagulho doido. Vamos nessa, gente. Tá na hora de botar o bagulho pra cima. Fechado com o baile do Patrese. Vem desse jeito. Penélope Charmosa. É a Penélope do meu parceiro empresário Leão. E a Dez e Miranda. E lá vem ele. R. A. Boutique. Empresário Anderson. R. A. Boutique tá na tela. É a Duke Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. Vai começar. Respire fundo, caçadores. Família Maguari. Vocês estão sentindo este cheiro? Não? Este cheiro eu conheço. Mas e aí, pagadão? É pólvora. Estou sentindo cheiro de rock desguiado no ar. E aí, pudizinho? Patrese! Fala de engraçado! Patrese! Como é que é? já tá no teu momento. Bota o jacaré pra cima. Diga pro capitão Barba Negra. E aí, qual é a parada? Já é ou já era? Já é, bagulho doido. Eu, Marlon Beach. Tamo de rock bebendo todos, porra. Mostre a todos que rock doido é a sua especialidade. Mas antes, vamos ver se o grave está batendo. Nem fala isso, ligação. Bota no vermelho, hein? Sem piedade, sem clemência. Alto-falante não sente dor. Toque algo que me lembre o som dos canhões. Aí sim! Deu pra sentir a brutalidade do animal. Que tal um pouco de pólvora pra esquentar as coisas do gigante, seu desmiolado? Que hoje eu estou invocado, seu patese! Que comece o bombardeio de pressão que só tem no baile do patese! O homem do baile chegou. É agora! O baile chegou. O homem do baile. Vai pra cima, meu jacaré! O homem do baile chegou, se prepara que agora o bicho vai pegar. Lá vai o Croco! Toca aí, DJ, pra cima! Sacode essa. Pra cima da galera! Tudo pra endoidar. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Daqui, ó. O morro da brava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje. Falou, bicho. isso, mas é o meu material. Eu vou parar, eu já te corro, tipo em nome de rádio. Não para, não para, não para, vem, vem, para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Tipo eu, soqueiro. Namora não dá, namora não, namora não dá. Eu quero é curtição. Não, meu coração é ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namora não. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Eu tô no croco, usando Duke Golden. Agora. Sempre cajado no bolso, malote. Já vai! Consequentemente vai rolar o pente certo, tudo indica. Essa noite vai. Não para, não para, não para. Deixa tudo no escuro. Quem é do Flamengo aí, joga a mãozinha pra cima. Galera do Flamengo, bate, bate, bate, bate, bate. Mas eu quero ouvir isso aqui, ó. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo bem alto. Essa aqui é poderosa. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu bem alto também. É aniversário da Jair. Bora, sapatão. 5, 4, 3, 2, 1. Pipoca. Isso é gigante. Gosto. Nós gostamos! Pra cima! Eu nem sei. Chama ele. Tipo a 13 invadindo de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Um, dois, três, hoje avisa todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Mais uma aí, patrão. Quem é croco? Tem. Croco. Tem mais uma. Quem é três. Dois. Quem é croco? Pipoca. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Quando olha... Esse meu fogueteiro tá doido, meu irmão. Meu bate aí. Tá foda. De meu Deus. E rocha. A gente vai baixar e vocês vão cantar, senhor! Então canta! Parceiro Felipe também. Lá da FV Veículos tá aqui com a gente, mano Felipe. O papai do ano tá aqui com a gente, meu irmão. E aí, meu parceiro, drone do Barreiro. Seu cara, pai. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, da de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. E vai também. Bora botar a galera pra fazer o caqueado. Bora. É só putaria, é só putaria. Lá vai, família. É só putaria. Vai, vai. Ele paga. Todo mal que ele fala aí. Todo mal que ele cabelo ok, Marquinha ok, sombra cilha ok, okay. A unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. A piscina tá ok, a piscina. Se tiver, a gente vai pra cima. Tá tudo ok, Marromitio, vem, vem, vem, vem. Amor, eu sofri tanto sem você. O quê? Não pensei que um dia fosse te perder. Lá vai, lá vai, lá vai. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto da solidão. Ricardo Rios! E aí, Lorena? Não atendi. Já te esqueci. Não quero mais você. A nossa família Maguari do nosso lado direito. E o nosso empresário Lauro também aqui do nosso lado direito. Exclusive Pública Lava Já. Pode me perder. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. E aí, Bruno Pressão? Olha o Gabigol também ao lado. Todos juntos e misturado. E o quê? E o meu coração bateu forte e forte. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Eu botei uma bala pro bala que bate a onda. Botei uma bala pro uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu sempre brindei meu coração pra não se apai. Olha até desse aí, vai. Não se entregar. Tô endoidando tudo. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E o quê? Rasgueio você pra me ensinar o que é o amor. Podem me prender pelo Adriano Parque. Sentimentos. Não para! Para de desistir, chega de se iludir. O que já tá passado, eu já passei. Eu só quero viver. Se ele não te quer, se ele não te quer. O que tá fazendo de tapete o seu coração? Promete pra mim que dessa vez supera. Fala, Charles. O Charles Mix é meu parceiro Douglas. E o Maluco e o Nuno também. A primeira dama também tá aqui com a gente. Obrigado, viu? Fala, Serginho! E o Murimá também daqui! Faltou o Jorginho Souza. Faltou! Coisas da vida. Vai lá. Eu quero que minha ex vá pra. Eu quero que minha ex. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Ei, tio! Ela tá de brincadeira com a minha mãe. Idiota! Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota! Lá beija ele! Segura! Ele chegou no croco, todo garanhão. Essa é forte. Mal, ele sabe que perdeu. Pra quem? Eu. Que perdeu. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Aniversário da Jaime! Mulher pra sapatão. Murilo! Pra sapatão. Mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Vai lá, vai lá. dançar, especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança. O Osso Leão! Dança, dança, dança. Saltaram ele da jaula, dança, né? Dança, aí o Osso Leão! Dança, bora pra cima! Dança, dança, dança, dança, dança, dança. Bota, bota, bota, bota, bota. E bota vai! Muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. O Patrese saltou o copo dessas piranha. O Patrese saltou o copo dessas piranha. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Joga! Vinha pra Guarê. Tu vai beber da minha bebida, macho, vai. Tu vai fuder. Oi, tempo tá lá pra cá, tempo tá pra lá pra cá. Tempo tá pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá. Pra papai que tá no camarote aí, com bebida na mão. Bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Fala, Nedão! Parceiro Neto Miranda também tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Nedão? Bora, boneco! Você é meu brother, parceiro boneco. Hoje a Águida também tá aqui do meu lado direito. Vai encontrar a tampa no velho crocodilo. Vai encontrar a tampa no velho crocodilo. Vai! É, os amiguinhos que brota de BT. Diga que ela nem olha pra você. O quê? Entra pra boca, agora eu tô de festa. De meu tom. É caquinha! E ela vai estar demais. Alô, Ticona! Bora, Cadu! Você tá só porque. Caca! Muito caquinha! Lá vai a família Maguari! Família Maguari, vai pra cima! Ó, segue aí, gosta aqui, ó! Ladinho na cintura, oito boneia. Cintura, bonezinho pra trás. Bora caçar! Bonezinho pra trás, esse pra trás, é DJ Paulinho. DJ Paulinho. Santo. Joga caminhado, joga no gelado. Ué! Toma! Vem. Só, só tá me dando mole porque eu tô de grão. Itália no Pará. Itália, meu top do. Agora sabe. Doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão. Lauro, um amigo Lauro, ele é a primeira dama. Esse cara tem maior respeito também. E aí, Lauro, tô nem vendo. Um abraço a você. O baile do Patrese. Como é que é? Fala, Drone. Obrigado, meu parceiro Drone, também você, a sua primeira dama. A nossa grande amiga Erika, minha patroa Erika, tá aqui comigo. Alô, Drone! Ele tá num som que ele dá valor! Crocodilo, Crocodilo está na área. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de deixar. Obrigado, Alessandro. Em 2019, parceiro Alessandro, Bruninho da Crocolai. O T2. Não sei como fazer. Tá tava quase todo o final de semana. 2020 não vai ser diferente, não. Vai estar com a gente, a parceira que deu cedo. Crocodilo, tamo junto, misturar, viu? Rapaziada também do Broca Boa. E a toda a nossa família Maguari também. A nossa família TDC, viu, Patrese? 2020 vai ser tudo nosso, meu irmão. E aí, Xandinho do 40? Tá aqui presente com a gente também. Ele e sua esposa, Ana Mara, o Valdir, o Grão Mendes, o GG também, da Nike. A açaí da hora do telão, nenê. O melhor açaí do estado do Pará é o açaí da hora. Pois é, a gente vai comer aquela chapa, pai d'égua. Pirarucu, charque. Dá uma valor no charque, açaí. Vamos pra cima, dá o açaí da hora na tela. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber. Lá vem, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. O baile mais famoso agora vai começar. Quem comanda é o Patrese, top DJ do Pará. O baile mais famoso agora vai começar. Já começou muito tempo. É o Patrese, top DJ do Pará. O homem, ele é brabo, ele é muito louco. Agora é só rajada de pressão no rock doido. DJ Patrese é brabo, ele é muito louco. Agora é só rajada de pressão no rock doido. Traição é traição. Romance é romance. Amor é amor. E o croco é um cruz. Traição é traição. Lama. Romance é romance. Amor é amor. Nenê! É um olha a sequência. Olha o zap aí. China! Joga no telão, neném. Lava jato exclusivo pro Micael, hein, garoto. Esse pra todos, não quero mais. Não servi. Bora, Caio. Pra você. Pra cima, pai. Refresca, não. Não ia andar. Sabadão tem açaí, Biru. O jogo virou. É do Lauro, tô no evento da TV. No telão do gigante. Exclusivo pro Micael. O que pudesse mudar. Vou levar minha bike lá, desgraçado. Prepara. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. Os empresários da Ceasa também. O picadinho atribulado. Meu parceiro doidinho. Tá todo mundo aqui, ó. Agora vai sofrer. E aí, meu parceiro Nil, da Super VIP. Tá comigo também. Provado seu desprezo e solidão. Com a poderosa. Olha o D2. Quis te dizer. Cadê o Degaia? Tá aí? O Henrique Paulo Cap... Alô, Helder! Sábado é o de Gaia. Sábado tu já sai do dia parada. Açaí biruta, meu irmão. DJ Mel.